Natal premiado Vitrine Eletromóveis. Ho, ho, ho! A Vitrine já abraçou o clima de Natal. E nesse final de ano vai sortear muitos prêmios para os seus clientes. Todo final de semana tem sorteio. Até 31 de dezembro da Vitrine, você vai comprar e concorrer ao valor das suas compras. É isso mesmo que você ouviu. Para cada compra que você fizer, será gerado um cupom que lhe dará direito a concorrer ao mesmo valor em Vale Compras. Serão 6 sorteios, 6 chances de você ganhar. Todos os sábados, um ganhador. É o Natal premiado Vitrine Eletromóveis. Essa, o bujão garante. Vem pra cá. Ho, ho, ho! Rádio Entre Rios Limitada, ZYJ 334, 1170 kHz, 2500 watts de potência. Legalizada e inserida na vida da comunidade. Estúdio localizado na rua Dom Pedro I, 420. Parque de transmissores na linha São Domingos. Entre Rios, a rádio do comércio, das boas iniciativas e dos grandes eventos. Ligou, tocou. Alô? Domingueira. Domingueira. Ligue e participe. 046-999-37-5127. 3563-1541. E aqui na programação da Entre Rios AM, a gente vai com você, para você, sempre fazendo o melhor som, a melhor qualidade e atendendo a participação do ouvinte. Você que pediu, você que mandou o seu alô, fica ligado, tá? E pra você ligado aqui na programação da 1170, é o nosso Domingueira, parceiro velho. Com você, pra você, levando aquela música gostosa, caprichada. É, rapaz, penso o quê, meu filho? Aqui só tem coisa boa, índio velho. Só tem as melhores, porque, é claro, você merece sempre, sempre, né? Então, se liga na nossa programação, vem comigo, em nome das farmácias Brava, Super de Castro e, claro, Marçango Materiais de Construção. Com o Esquenta Black Friday, para você aproveitar de verdade, hein? No Esquenta Black Friday, você, meu amigo, minha amiga, tem muito mais motivos para construir ou reformar com qualidade sempre, sempre. No Esquenta, olha só, gente, deixa eu passar para ti aqui, né? Que tem o cimento Votoran com preço super especial a R$ 29,30. Também você encontra no Esquenta da Black Friday, lâmpada de LED por apenas R$ 5,90. Olha só como tá barato, hein? Telha 6mm, R$ 63,90. Tubo, conexões a partir de R$ 2,80. Tem também aí, né, revestimentos da Bela Casa a partir de R$ 29,90. Tinta Bela Casa, R$ 249,90, 18 litros, hein? É o Esquenta Black Friday, para que você consiga realmente construir ou reformar com muito mais economia. Marçango Materiais de Construção, sempre ao seu lado. E Super de Castro, Super da Economia, com tudo que você precisa para economizar muito mais nas suas compras diárias, semanais ou mensais, hein? Não perca tempo e venha aproveitar. Fim de ano chegando. Ô, gente, vai ter confraternização na sua empresa? É, na sua família? Que tal você já garantir as cestas de final de ano lá do Super de Castro, Super da Economia, né? Ah, Júnior, mas é muito cedo, né? É não, hoje é dia 21, estamos aí há pouco mais de 30 dias para o Natal, né, gente? Então garanta, garanta já, tem aves natalinas, cestas de Natal, tudo isso que você pode montar do seu jeito lá no Super de Castro, Super da Economia. Então corra para garantir a sua, viu? Dezembrão tá chegando por aí e o Natal do Jingle Bell te espera, parceiro, no Super de Castro. Enquanto isso, a gente vai contigo fazendo a sua participação, tocando a sua música, atendendo o seu pedido musical, hein? Alô, meu amigo Alfredo Mai. Ô, Alfredo, como é que você tá? Sanfoneiro de qualidade tá aí, né, gente? Seu Alfredo Mai, parceiraço da Rádio Entre Rios, sempre acompanhando a nossa programação. Ele quer curtir aí o sanfoneiro folgado do Mário Zan, né? Ô, seu Alfredo, daqui a pouquinho então, tá? Eu tenho umas marcas na frente aqui pra atender, mas daqui a pouquinho sai o sanfoneiro folgado do Mário Zan também aqui na programação, beleza? Agora eu vou atender a participação do ouvinte com Oswaldir e Carlos Magrão, entrando no Bororé, e depois tem o Meu Sertão, bom dia! Aqui na programação com Jade Jefferson, Jesus amado, hein? Vai chegando perto da hora da boia, a gente já vai sentindo o cheiro da carne assada, né? Já vai ficando com fome e aí vai se atrapalhando tudo pra falar por aqui, né? 11 horas e 18 minutos, aquele abraço, gente, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui, alô Osvaldo Silva, bom dia. Manda um abraço pro Luiz Maran, o Osvaldo de Sapiranga, Rio Grande do Sul, tchê. Mas que barbaridade. Thank you.